quadro preto e branco, mancharam de vermelho. O sangue que escorre é do boy no cativeiro. Passado, presente, infelizmente nada mudou. A ganância faz de você um monstro vingador. Que destrói família sem dó na crueldade. Até parece filme, mas é a realidade. Por causa do dinheiro, por causa do poder, quantos e mais quantos ainda vão morrer? O mundo tá perdido, quanta decepção. Vejo a trilha de sangue e vários corpos no chão. Bombas e canhões, vários peitos lotados, muita dor e desespero. Na cruz do Calvário acabaram com respeito, destruíram o amor. Implantaram no ser humano a cartilha do horror. Seguiram a Judas, se entregaram à maldição. Não tem mais progresso, é só destruição. Me diz quem é feliz no lixão abandonado. Motivo pra no Morumbi ter vários alvejados. Dentro da mansão, na sala ou na suíte, com uma 9 na mão, o pesadelo pra elite. Tipo um tsunami fazendo arregaço, ou um monstro da selva que te deixa em pedaços. Fabricar as armas, estimular as feras. O quadro preto e branco tem agora a cor da guerra. Sangue que escorre, triste sequela. Infelizmente é a cor da guerra. Quero ouvir a guerra destruindo o amor. Quadro do inferno revelou seu sabor. Sangue que escorre, triste sequela. Infelizmente é a cor da guerra. Irmão, pega o calibre e sai a 1000 por hora. Gatilho puxado, outra família chora. A febre de matar é o que mantém a tela. Na guerra civil, cadê a paz? Já era. Vivemos em um mundo feito de desigualdade, na onde o artista mostra na tela o desastre. Fala de paz, até que eu queria, mas aqui é David vítima da covardia. Eu sobrevivo às dores desse mundo. Em forma de revolta vou observando tudo. É mãe que chama, filho que não levanta. A morte do irmão infelizmente não me espanta. Gatilho canta, quem dança aqui é pobre. No quadro do inferno só a gente que se fode. Esperança morta só da vida violência. Quem planta a semente do ódio colhe o fruto da penitência. Eu só queria ver o sorriso no rosto, ver a paz reinando, não maluco sem pescoço. Mas o que vejo é o que mais me dói. Maluco caído no chão com o peito aberto pelo goi. O diabo manipula a mente do meu povo. Moleque de 13 anos é quem dá a voz no jogo. Tudo termina com uma triste sequela. O sangue que escorre é a cor da guerra. Sangue que escorre, triste sequela. Infelizmente é a cor da guerra. Era um filho da guerra destruindo o amor. Quadro do inferno revelou seu sabor. Sangue que escorre, triste sequela. Infelizmente é a cor da guerra. Injustiça que eu vejo não é na tela do cinema. Crianças com fuzis dominando a cena. O diabo atento, tambor gira, explode crânio. Tem caixão lacrado, tem mãe chorando. Essa guerra fria é só dor e sofrimento. A paz não se encontra não, há muito tempo. A humanidade está toda em conflito. Se matam entre si, qual o motivo de uma guerra hostil, sem justiça ou liberdade? Aonde o sangue escorre e meia falsidade, destruindo suas vidas, se esquecendo da fé. Todos se entregaram ao quadro de Lucifer. Mentes diabólicas prontas para o mal. Pra quem vive nesse inferno, o final é fatal. Fim do mundo não existe, mas sim o fim do ser humano. Com tanta ignorância, nós estamos se matando. Até os padres nas igrejas se tornaram pecador, abusando de criancinhas pelo amor. Cada dia que passa, a maldade se fortalece. Vejo os moleque querendo crescer na base do 157. Polícia maldita causa medo na periferia, deixando rastro de sangue, dor e agonia. Aonde está o amor? Respeita a união. Deram vida à guerra, agora é só destruição. Deram vida à guerra, destruindo o amor. Guardo no inferno, rendendo nossa cor. Sangue que escorre, triste sequela. Sangue que escorre, triste sequela.